bem-vindos à primeira edição de 2019 do Ficha do Jogador, podcast de entrevistas aqui do Jogatina BG, apresentado por mim, Zabuzeta, e nessa edição eu recebo aqui a presença ilustre de Jordi Adam, game designer da Communion Not, e a gente vai bater um papo com ele a respeito dos jogos favoritos e outras coisas, e também na parte de game design. E antes da gente começar esse podcast, temos que deixar alguns recadinhos. Primeiramente, um agradecimento muito especial para todos que ajudam a gente lá na nossa campanha de financiamento contínuo no PicPay, lá no picpay.me/jogatinabg. Lá tem muita gente acreditando no projeto, como é o caso do Ariel Peters, um dos nossos apoiadores. Então fica o nosso agradecimento de coração aqui pro Ariel por acreditar no Jogatina BG. Então muito, muito obrigado mesmo. Outro recado muito importante, temos nossa loja parceira, Bravo Jogos. Você pode comprar diversos jogos, lançamentos, pagando à vista com desconto, pagando parcelado no cartão. Então entre em bravojogos.com.br. E outro recado muito importante é em relação ao nosso especial de Twilight Imperium. Estamos fazendo alguns vídeos e também vai ter um podcast especial. Estamos lançando lá no youtube.com/jogatinabg. Já fizemos alguns vídeos lá, né? Os três primeiros vídeos dos quatro que eu prometi já foram publicados. Vídeo de overview, vídeo de história, vídeo de regras básicas. Então entre em youtube.com/jogatinabg para saber mais esse conteúdo especial de Twilight Imperium, a quarta edição. E por fim, vai estar tudo linkado aqui abaixo nas nossas redes sociais. Só você procurar Jogatina BG no Facebook, no Twitter, no Instagram, você vai encontrar o Jogatina BG. Beleza? Então agora partiu pro podcast. Então estamos começando aqui nosso podcast, primeira edição de 2019, e eu vou receber aqui a presença ilustre de Jordi Adam. Olha só, Jordi, deixa eu confessar as inúmeras vezes que eu chamei de Jordi Alan. Não sei se é a primeira vez que alguém fez essa confusão, mas eu me confundi, ainda mais com a minha dislexia. Essa confusão foi a primeira vez. Então, dislexia é complicada. E também, porque tem um negócio que acontece com o meu nome, que é que a galera não sabe como que se pronuncia o Jordi, né? Então, Jordi ou Jordi? É Jordi, só que eu já passei, tipo, há algum tempo eu já passei a aceitar de todos os jeitos possíveis. Então, ó, duas vezes errei. É Jordi Adam, não Jordi Alan. Olha aí. Mas enfim, seja bem-vindo ao podcast. Eu espero que você aproveite as perguntas, né? Lembrando, esse podcast é um podcast de entrevistas. E o pessoal mandou perguntas e também tem perguntas minhas. E nós vamos pro primeiro bloco, que é o bloco do seu perfil de jogador. E como esse podcast tem o nome de Ficha do Jogador, eu gostaria de saber de você se você tem. Se você tem um pezinho no RPG ou você nunca entrou de cabeça nesse mar tão profundo? Bom, primeiro um prazerzão estar aqui no podcast, né? E já respondendo a pergunta, eu comecei a jogar RPG, mas foi depois de eu já jogar jogos de tabuleiro. Uhum. É um negócio bem recente, na verdade. Eu acho que ano passado foi a primeira vez que eu joguei. Comecei com Tormenta. Uhum. Só que meu grupo de RPG é a galera que eu jogo em Cascavel, que é a minha cidade natal. Sim. Então, assim, são raras as vezes que eu jogo. Geralmente é uma aventura one shot ali e é aquilo. Entendi. Mas além do Tormento, eu joguei. A última coisa que eu joguei foi D&D. E assim, nem que eu vou extrapolar alguma pergunta aqui, mas a sua mente de game design, você vê, tipo, refinamento em questão de regras dos dois sistemas que você teve contato? Assim, porque quando eu tô jogando RPG, eu gosto bastante de criar um personagem que ele é chato e que eu posso fazer uma vozinha irritante, assim, enquanto eu tô jogando. Genial. Então, eu não gostei tanto do D&D. Porque parece que eu achei o combate assim, que tomou uma parte muito grande do jogo. Ah, sim. Mas eu também não sei se foi a experiência que eu tive, né? Porque eu achei que enquanto eu tava jogando Tormenta, eu consegui. Eu fiquei mais livre, assim. Uhum. Até a aventura foi um pouco mais legal também. E que depende também da abordagem, né? Do que vocês querem fazer. Mas. E assim, quando você cria um personagem, que tipo de personagem você cria? Você cria, sei lá, um mago, um guerreiro? É um Goblin Ladino. Goblin Ladino. Eu tendo a fazer isso, né? Genial. Não sei se você acompanha um Critical Role, mas um dos personagens lá é um cara que faz uma goblin feminina, ladina. É. Cara, muito da hora. Não sei se você viu, mas recomendo fortemente o Critical Role. Vou ter que ver isso agora. Bom, você comentou, né, que seu contato com RPG foi posterior aos de board games. Uhum. E como que foi o primeiro contato de board game contigo, assim? Você lembra exatamente? Foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, lá em Cascavel. Uhum. Ah, talvez um pouco antes ainda. Os 5 anos atrás foi quando eu comprei meu primeiro board game, mas um pouco antes eu tinha conhecido o Zombicide. Eu achei legal, assim, não era não era o meu jogo, né? Tipo, não tinha gostado tanto assim, mas aí que eu descobri que tinha um universo de jogos diferentes do que eu já tinha jogado anteriormente. E quando você descobre esse universo, é aquela coisa maravilhosa. Você fala assim, não, peraí, existe tudo isso? Sim, você tem tipo, um número ilimitado de opções, assim, começa a pesquisar e daí eu me deparei com Pandemic. E pra mim parecia, tipo, caralho, um jogo de tabuleiro que você joga junto com as outras pessoas. E esse foi o primeiro que eu fui atrás e comprei. Eu joguei ele por bastante tempo, eventualmente comprei Agrícola, porque eu já queria testar outra coisa, né, pra ver como que era esse jogo de recursos ali, que era uma experiência totalmente diferente, e eu me apaixonei, foi naquele momento que eu descobri que era aquilo que eu faria. Clicou, pelo resto, né, da minha vida, assim. Genial, cara. E hoje em dia, assim, depois de 5 anos, a partir do momento que você comprou o seu primeiro jogo, e nessa questão de viajar pra São Paulo, você tem muitos jogos contigo, ou você acabou meio que no meio do caminho, tendo que tirar alguns da coleção? Como que é o tamanho da sua coleção hoje? Minha coleção hoje, faz um tempo que eu não conto assim quanto tem, mas eu já passei deve estar em torno de 70, 80 jogos. Caraca. É, eu acabei me livrando de vários quando eu saí de Curitiba, pra tentar liberar um pouco de espaço. Eu fiquei com um, só avisando. É, e agora eu tô me controlando pra eu não comprar muito jogo, não sei. Eu acho que eu já tenho um número suficiente, assim. Não sei não, hein? Vai ser difícil. Tá complicado. E da sua coleção, depois de tanto tempo, assim, você consegue configurar seus 3 jogos favoritos? Ou é meio difícil você falar, não, é difícil porque eu gosto de tudo? É, eu gosto um pouco de tudo, assim, mas um pouco mais voltado pro Euro. Mas, deixa eu ver, 3 jogos favoritos: Agrícola, tá entre os 3, não diria que é meu jogo favorito, mas Hanami Koji, que é um joguinho de carta, assim, que eu acho aquele jogo genial, assim, é um jogo que toda vez que eu jogo, parece que eu não sei o que eu tô fazendo direito, só que as coisas funcionam. E além desses, eu gosto bastante de Five Tribes também. Esse é um jogo que eu sou colecionista, assim, tudo que sai eu compro pra... Faz um tempo que eu não jogo o jogo, mas tudo que sai eu compro. Sim, e você tem o costume de jogar muito em grupos grandes, grupos pequenos, ou é sempre o mesmo pessoal que joga contigo? Nesses últimos 5 anos eu tô bem nômade, né, então eu passei um tempo em Cascavel e lá era assim, era um grupo fixo, em Curitiba também um grupo fixo, e agora que eu me mudei aqui pra São Paulo, também tá seguindo esse caminho aí. Ah, que legal. Não, isso é bom, pelo menos, assim, tipo, é claro, né, que faz parte, alguns designers, né, falam que faz parte de você se motivar, né, de você alimentar essa vontade de criar, alimentar a sua criatividade, é você ter contato com jogos, né, no geral, né, então você, querendo ou não, você tem que tá sempre conhecendo jogos novos, conhecendo, tendo a sua opinião a respeito deles, né. Sim, sim, isso é extremamente, acho que é a parte mais importante desse trabalho. Olha, tem uma pergunta aqui que foi mandada por uma pessoa, eu não sei necessariamente seu nome real, e a pergunta não tem nada a ver com board games, mas eu quero saber a sua resposta. Uma pessoa chamada Mel Carros, acho que você deve conhecer, não sei, pela risada. É um pseudônimo. Ah, ok, imaginei. Perguntou, qual o seu animal espiritual? Cara, pergunta complicadíssima essa aí. Cara, eu não tenho noção como eu me definiria, mas eu vou deixar contigo essa bomba aí. Ah, eu vou me definir como um urso, mas eu também não vou explicar o porquê. Ah, ok. Vou deixar no ar. Né? A pessoa fez uma pergunta complicada, mas... Agora, eu vou fazer uma próxima pergunta aqui. Você comentou sobre seus jogos favoritos. Eu quero saber se você gosta de alguma linha de raciocínio de algum designer, assim, que você coloca, ah, esse designer é um designer que eu mais gosto de acompanhar, ou seu designer favorito, podemos dizer assim. Assim, os jogos do Uwe foram os que... Eu acho que todos que eu joguei até hoje eu gostei. Então... É difícil não gostar de um jogo, né? Mas eu acho que os jogos deles são os que geralmente entram, tipo, nos meus favoritos. Você consegue listar seus favoritos dentro das criações de Uwe Rosenberg ou não? É, eu amo Bonanza. Olha aí. Aquele jogo, pra mim, é um jogo único, assim. Eu gosto bastante do Fist for Odin. Excelente. Um jogo que eu joguei bastante, acabei me livrando dele em Curitiba, porque... Era maior que qualquer outra coisa da sua mudança, né? Isso. E até eu conseguir gente pra jogar esse tipo de jogo aqui, talvez fosse demorar levar algum tempo, né? Bom, acho que o top 3 dele é isso. Agrícola, Bonanza e o Banquete. Ó, agora tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes aqui, chamado Felipe Argila. E ele pergunta, qual o seu jogo favorito de Fel Barros? Eu não gosto muito desse designer aí, não. Ele... Ó, não deixa ele escutar não, hein? Senão seu emprego vai ficar meio... Bom, enfim... Abraço, Fel. Existe algum jogo que você realmente odeia, assim, que você foi jogar, tentou a primeira vez e não gostou, ou tentou várias vezes e ainda não sacou a ideia, ou não realmente não gostou do estilo, assim, que você fala, não me convidem para jogar esse jogo? Eu já tive algumas experiências. Eu lembro de Sim, Mestre das Trevas, aquele jogo. Eu nunca mais jogo na minha vida, com certeza. É, só que esse eu acho que eu joguei só uma vez também e já decidi isso, né? Aí tem Resistance também, que eu... Eu recusaria jogar. Meu Deus. Mas isso foi mais por exaustão mesmo. Eu joguei foi demais. Foi por trauma, né? E, na verdade, só esses dois jogos que eu recusaria uma partida. Saquei. Ó, o Saulo Ciplas, de Cascavel, ele perguntou qual foi o board game que você jogou que teve a temática mais inusitada. Eu lembro de um jogo... Cara, você vai ter que me ajudar no nome. Era um jogo que foi feito por um matemático. Certo. Tentando descobrir. Cara, é um jogo que é sobre peras, eu acho. Aham. Uhum. Só que daí tem uma jogadinha com o nome do jogo que... Ah, aqui, achei, ó. É, em inglês é Plums o nome do jogo. Plums. Em alemão é Pimalflaumen. Não sei como se pronuncia isso. Aham. Uhum. Mas a temática do jogo é... Bom, sei que tem peras, e daí tem uma jogadinha com o nome do jogo que... Parece que pera se chama Pi também. Ah, já entendi a ideia. É um joguinho de trick-taking, assim, só que uma das cartas, ao invés de ter um valor, tipo, fechado, assim, ela é o Pi. Então, é uma carta que vale 3.14, alguma coisa. Uhum. E ela é meio que usada pra desempates, assim. É um negócio muito esquisito. Cara, legal. Bom, o Saulo ainda pergunta se você tivesse que criar um board game de... Ele, assim, ele é formado em filosofia, professor lá na... Acho que é no New West. Isso. E ele quer, obviamente, puxar a sardinha pra ele, mas ele pergunta assim, se você tivesse que desenvolver um board game de filosofia, qual que seria a pegada dele? A galera já fala, não, acho que você é board game e você faz tudo em 5 minutos, não é assim, né? É complicado. Eu acho que seria um board game que questionasse o que é um board game, talvez. Aham, uhum. Olha, gostei. Ou talvez, ou também uma caixinha, assim, uma caixa, você compra o jogo, só que a caixa vem vazia. Aí você vai perguntar, não, pra você se divertir, realmente precisa de componente? Alguma coisa assim, né? Isso. Genial. Eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade normalmente o Lucas Lopes Moreira faz, mas dessa vez ele não mandou, que é uma pergunta que eu faço pra todos os convidados, pra até a gente saber qual que é o seu gosto e também pra gente encerrar esse bloco com uma música. Uhum. Eu quero saber qual que é o seu estilo musical favorito e depois que você falar do seu estilo musical favorito, você pode indicar uma música pra gente encerrar esse bloco? Cara, eu ouço assim um pouco de tudo. Ultimamente eu tô ouvindo bastante jazz e dub. Não sei se você conhece esse estilo. Não, eu sou mega perdido, cara. É, dub é tipo um jazz com reggae e eletrônico. É um negócio bem estranho. Eu vou recomendar uma música do Grammatik chamada Just Jamming. Ó, show de bola. Mas você escuta de tudo? Você tem um pezinho, sei lá, no rock clássico? Tem um pezinho no pagode? Não, eu escuto um pouco de tudo. Bom, é dentro desses três gêneros aí de jazz e música eletrônica. Uhum. Até um pouco de reggae eu gosto. Eu gosto de alguns rocks esquisitos, assim, que eu tenho um pouco de vergonha de apresentar pra galera. Cara, eu escuto K-pop, então se você, você pode falar à vontade, porque ninguém vai te julgar. É, eu gosto tipo de metalcore e mathcore também. Ah, justo. Então a gente vai encerrar o bloco na sequência, mas antes eu vou fazer uma bateria de perguntas aqui, só pra você responder uma coisa ou outra, estilo Maria, eu não sei o nome da pessoa, mas acho que é Marília Gabriela, que ela pergunta o seguinte, pudim ou bacon? Ah, pudim. Pudim, ok. Minis bonitas ou cubinhos? Cara, eu vou de minis. Por mais que... Okay. Não, é só uma resposta rápida, né? Sim. Agora eu quero saber assim, qual você prefere? Curitiba ou Cascavel? Curitiba. Curitiba ou São Paulo? Curitiba. Cara. Essa é fácil responder. É fácil. Bem, vamos começar o nosso bloco, o segundo bloco aqui, que a gente vai pra sua área de atuação, que é a área de game design. E eu já pergunto já qual foi a fagulha que te levou. Obviamente você meio que já respondeu isso com Agrícola, mas eu quero saber qual foi a fagulha que te levou a desenvolver os jogos analógicos, assim. Assim, eu sempre quis desenvolver jogos. Eu lembro, assim, de, sei lá, eu com 10 anos... fazendo joguinho de tabuleiro, uhum. E jogando com os amigos, assim, a família. Deixa eu só deixar claro uma coisa, né? Tipo, eu já sou um veaco aqui, já tenho 35 anos. Você tá com o quê? Uns 22? 21? Não, tenho 25. 25, olha aí. Então, é um rapaz novo ainda. Mas pode continuar aí, Jorge. E desde daquela época, assim, eu já sentia que eu gostaria de criar jogos. Aí, quando eu tava meio que decidindo qual faculdade fazer, eu comecei a tentar fazer uma faculdade, assim, que me ajudasse nisso, né? E eu comecei a fazer ciência da computação pra fazer jogo digital. E daí foi passando, aquele curso não era tão legal. Fui pra um curso específico de jogos aí em Curitiba. E daí durante o curso em algum momento eu só pensei, pô, eu tô fazendo jogo de computador, por que eu não faço jogo de tabuleiro? É bem mais tranquilo, assim, né? Dá pra eu desenvolver mais sozinho. Foi isso. Aí que durante o curso mesmo que eu comecei a brincar com isso e comecei a estudar um pouco de game design voltado pra jogos de tabuleiro. Mas assim, a questão da banca acadêmica do seu curso, aceitou de boas? Você partir pro lado analógico, sendo que o curso seria, sei lá, pra jogos digitais ou era jogos no geral? Não, durante o curso eu continuei desenvolvendo jogos digitais, né? Então, tudo que era relativo à faculdade, eu continuei programando jogos. Jogos de tabuleiro foi tipo um hobby durante aquele tempo. Sim, e meio que acendeu essa chama, né? E você não sente vontade, sei lá, de às vezes fazer uma adaptação de um jogo de tabuleiro pra uma versão digital ou criar propriamente um jogo digital? Eu ainda penso às vezes em agora levar o desenvolvimento de jogos digitais pra ser meu hobby. Aham. Porque eu ainda gosto de programar e é legal ver as coisas funcionando assim num computador. Você chegou a participar de muita Game Jam nessa época? É, durante o curso eu participei de algumas. Sim, e você fez só jogo digital ou teve analógico no meio? Não, só jogo digital. Só que aí, não sei, eu acho que eu cansei de Game Jam porque é um negócio muito exaustivo. Ah, sim, imagino. É um pouco estressante, assim, se você não tá completamente focado naquilo e envolve muita paixão, sabe? Ah, com certeza. Eu não sei se você conhece o PodQuest, uhum. O podcast lá, eu sou editor deles, né? E eles falam, assim, que a questão da experiência de uma Game Jam, ela é importante, né? Às vezes pra pessoa ter uma noção de como que é o fluxo do trabalho, o fluxo de raciocínio, e até mesmo pra ter aquela sensação que, por mais que a ideia inicial seja mirabolante, o resultado final às vezes vai ser bem aquém do que você teve e você vai ter que aceitar aquilo, né? Sim, eu acho que, assim, pra quem tá nessa área, é extremamente importante participar de Game Jam, principalmente porque você trabalha em equipe sob uma tensão extrema ali e tem que sempre diminuir no escopo pra tentar terminar no prazo. Bom, é uma experiência muito importante, mas você tem que estar bastante focada, principalmente porque geralmente numa Game Jam você vai ficar sem dormir uma, duas noites. O pessoal não tem noção aqui na PUC, né? PUC do Paraná. Eles fazem a Global Game Jam e a parada mais importante, tipo, além dos jogos, né? Que o pessoal faz. E depois você vê a foto da torre de pizza deles. É uma coisa absurda, assim. São dois andares de caixa de pizza, assim, que é uma coisa impressionante. Ou às vezes até mais. Já vi essas fotos. Sim. Em questão do desenvolvimento de jogos analógicos para os jogos digitais, existe muita diferença nesse processo? Você sente mais liberdade? Ou porque, querendo ou não, um jogo digital você faz pra responder as ações que um jogador coloca no input, no controle, no teclado e tal. E quando você faz um jogo analógico, as regras é um pouco diferente de jogos digitais. Como que foi encarar isso aí quando você tava no processo de mudar de carreira, digamos assim? Eu acho que o mais complicado foi me acostumar, assim, que você não consegue iterar tão rápido quando você tá fazendo um jogo de tabuleiro, porque você precisa de outras pessoas pra testar o jogo eventualmente, né? Sim. No jogo digital é bem mais fácil você programar alguma coisinha e você mesmo testar se aquilo tá quebrado ou não. Então, assim, essa é a maior complicação andando entre esses dois meios. Só que o legal do jogo de tabuleiro é que é o game design em sua essência, né? Você não tem que programar toda uma interface pro jogador interagir, igual você falou. Sim. Então, assim, depende do que você gosta mais, né? Eu gosto mais de game design do que de programação ou de fazer arte. Sim. Então, pra mim, trabalhar com jogos de tabuleiro é bem mais fácil do que trabalhar com jogos digitais. Bom, enquanto eu tava fazendo jogo digital, eu era tipo principalmente um programador. E programação, às vezes, pode ser um trabalho bem, bem repetitivo. Eu imagino. Aqui tem uma pergunta do Renato do Tábula Quadrada. Uhum. É, assim, eu vou só deixar claro aqui. A Ana de Cascavela perguntou qual foi o jogo que te motivou a criar jogos de tabuleiro. Provavelmente foi o Agrícola, né? Ou teve outro? Não diria que tem um jogo específico que me fez criar jogos. Só jogos no geral mesmo. Ah, legal. E agora sim, com a pergunta do Renato, né? O Renato do Tábula Quadrada. Ele perguntou como que você cria o seu processo de criação de jogos. Você tem uma ideia? E você vai rabiscando, ou você já começa meio que prototipando, seja com ferramentas analógicas, ou até mesmo fazendo artes e ideias num Photoshop, numa plataforma digital. Como que você desenvolve os seus jogos? É, geralmente eu não tô fazendo nada, então assim que sempre começa. Enquanto eu não tô fazendo nada, boa parte do tempo eu tô pensando em algum jogo que eu joguei, alguma mecânica que eu achei muito legal, e nesse processo eu começo a tentar desenvolver. Por exemplo, eu gostei muito de uma mecânica específica de algum jogo, uhum. Não sei, eu gostei muito de um worker placement. Só que geralmente é com coisas mais específicas do que isso. Como no Banquete Odin lá, eu gostei bastante da mecânicazinha de você invadir uma ilha pra você, que daí você rola o dadinho e ganha. Você tem uma. Você tipo sabe a chance de você acertar e você pode gastar recursos pra você melhorar o seu dado, e se você falhar, você ainda ganha alguma coisa. Então geralmente é uma mecânicazinha específica assim que eu penso, putz, seria bem legal um jogo só com isso. E é esse que é meio tipo o gatilho ali pra eu começar a desenvolver um jogo. É até uma pergunta meio interessante que eu posso fazer. Os seus jogos favoritos e os jogos que você mais curte são os jogos que têm muitas mecânicas ou que têm mecânicas simples e elegantes, assim? Ah, são jogos elegantes. É que, como você comentou, eu imaginei que se fosse assim, tipo, por exemplo, tipo Agrícola, que é só uma locação de trabalhadores e algumas outras gimmicks que ele tem, né, de você fazer a parte da sua fazenda e tal. Então imagina que deve refletir isso também na sua linha de pensamento de criação de jogos, né? Sim, sim, eu sempre tento simplificar ao máximo. Bom, e daí eventualmente, então, quando surge esse spark ali de alguma ideia, começa a desenvolver isso no papel mesmo, eventualmente eu passo pro computador, no Illustrator, e daí nesse processo de transcrever do papel pro computador, o jogo já começa a tomar uma forma um pouco melhor. É bem difícil eu fazer um playtest com um jogo desenhado no papel. É. Então, geralmente eu faço um protótipo rapidinho no computador, imprimo e já vou testar com alguém. Tem uma pergunta aqui do Rafael Batistella Luiz, né, que é um dos seus ex-professores, uhum, lá da Universidade Positiva, onde você se formou. Ele diz o seguinte: uma vez que o protótipo estava pronto para ser mostrado para uma publisher, é possível detalhar os passos seguintes? Como foi feito esse contato com a publisher? Quanto tempo demorou para eles retornarem? E que tipo de resposta você pode receber? Precisou de fazer muitos ajustes depois? Quanto de trabalho e tempo a mais teve que investir para fechar o contrato com eles? É possível detalhar esses processos dessas etapas para nós? Ele falou que ficou curioso e mandou um abração para você. Opa, outro abraço pro Batistella. Bom, com o protótipo pronto, eu sempre fiz o contato por e-mail. Tem editoras que pedem uma versão física do protótipo para enviar para eles. Uhum. E aí eles testam internamente aquilo para decidir se é um jogo bom o suficiente ou alguma coisa assim. Tem editoras que aceitam testar online, que é um pouco mais fácil. Sim. Que aí você pode usar o Tabletop lá, o Tabletop Simulator pra marcar um horário e jogar com alguém. E eu sempre tento... fazer o manual já antes desse contato, né? Então, tem gente que mostra o protótipo em eventos e tal, e aí a editora eventualmente pede um manual também. Normalmente eles demoram pra responder pra você? E aí depende bastante da editora, assim. Eu já tive respostas, tipo, que demoraram um dia, e respostas que demoraram um mês. Assim, uma vez que a editora fechou o jogo, já fechou o contrato do jogo comigo, uhum, pode passar por um processo de desenvolvimento ou não. É de refinamento, né, de algumas coisas. Isso. E esse processo, assim, eu chuto que desde o processo de desenvolvimento, do começo do processo até o final, pode levar de 6 meses a 1 ano. Eu acho difícil durar menos do que isso. E se o jogo não passar por esse processo de desenvolvimento, se a editora acreditar que ele já tá bom o suficiente, aí tem todo o processo de produção do jogo e de... É isso. Imaginei. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. Quem enviou pra nós foi o Robert San, de São Paulo. E ele pergunta assim: se o Brasil é um bom país pra você desenvolver board games? Ou, de certa forma, você vai ter que sair pra fora? É, eu acho bem difícil você sobreviver de board games aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Uhum. Mas o mercado brasileiro é bem limitado, assim. Não tem como você desenvolver um jogo de tabuleiro focando apenas no público brasileiro. É, tem que pensar pra fora, né? Sim, sim. E daí, esse contato com editoras de fora podem ser tanto com a própria editora brasileira, carreira, entrando em contato com eles, foi o que aconteceu comigo, ou você mandando protótipos pra editoras de fora. Só pra a gente deixar informado pra galera, né, o jogo que você tem com a Thunder Griffin é o do Role Player, né, que é aquele dos cartógrafos, né? É que tem uma confusãozinha com o nome, porque uma editora que vai lançar o Rolling Range é a Thunder Griffin. Ah, Thunder Griffin, é isso mesmo, eu confundi. Isso, e a outra que tem o jogo no universo do Role Player é Thunderworks. Ah, Thunderworks, é tudo Thunder, né? Sim. E ambos vão sair pela Mandala aqui no Brasil. Ah, os dois vão sair pela Mandala, né? Até que o Role Player vai sair agora em breve, né? Pelo menos o jogo base. E assim, como que é ter esse jogo lançado lá fora antes mesmo de sair pro Brasil? Porque o jogo, ele recebeu o selo de aprovação do Dice Tower, né? Que você até divulgou nas redes sociais suas, né? Uhum. Como que foi esse sentimento, assim? Ah, pra mim, assim, não sei, parece que eu gostaria que ele fosse... Assim, ele não foi lançado ainda. Ah, as pessoas só tiveram contato com um protótipo, assim, nesse sentido. Isso, é, eles tiveram contato com uma versão final, assim, mas o jogo ainda não foi lançado. Uhum. Bom, só tinha algumas poucas cópias dele até então. Mas é uma sensação, eu acho bem legal, na verdade, que quanto mais fácil é de encontrar o jogo, melhor é, né? O Saulo, de Cascavel, perguntou quais seriam os componentes principais para uma fórmula mágica quando você vai criar um board game de sucesso. Tipo, eu sei que é uma pergunta meio sacana, assim, mas pelo menos uma base é fácil de responder, assim, para essa pergunta, né? De um board game de sucesso. Sim. Eu acho que o jogo, ele tem que ser elegante, dê para jogar... Assim, com o maior número de pessoas possíveis. E ultimamente eu acho que um jogo de sucesso, ele tem que ter alguma gimmick, assim, que... Porque o mercado tá muito saturado e você lançar só um jogo com... Se não for até a trend do momento, como era, por exemplo, o Roll and Write, no... Eu acredito que, assim, a trend está passando um pouco. Sim. A gente tá descendo agora, né? A gente não tá mais na crista da onda. É. Mas se não for a trend do momento, pro seu jogo fazer sucesso, eu acho que tem que ter alguma gimmick que traga alguma, tipo, uma presença na mesa ali do jogo, que qualquer um que esteja... Um frescor no jogo, né? É, que qualquer um que esteja passando do lado, assim, olhe pra aquele negócio e pense, nossa, eu nunca vi isso aí, o que que é isso? E já se interessa pelo jogo. Ah, legal. É, porque assim, ó, você até comentou da mecânica de Roll and Write, os jogos que você tá participando, né, da publicação, são jogos que tem essa mecânica, né? O Rolling Range, o Cartographer lá da linha Role Player. Da onde surgiu essa paixão para esses jogos, assim? Foi aquela questão que você viu num jogo e você pensou que poderia aplicar essa parte em outros jogos? Tem um evento lá chamado Gen Kent, que é um evento online que acontece no Board Game Geek, que é pra galera que não conseguiu ir pra Gen Con. É um concurso de protótipos, assim, basicamente. E todo ano tem um vencedor, e esse vencedor ganha tipo algum artista foda faz a arte do protótipo dele. Foi no evento desses que eu conheci um jogo chamado Welcome to Dino World. Ah, sei. E esse foi meu primeiro contato com o Rowan Wright depois de, sei lá, bingo. E aí foi aí que eu pensei, pô, eu já desenvolvia jogos de tabuleiro nessa época, só com brincadeira, né? E daí eu pensei, putz, que legal essa mecânica aqui, e como que não tem nenhum jogo aqui no Brasil ainda com isso? Uhum. E foi nisso que eu comecei a desenvolver tentar desenvolver jogos nesse gênero, né? Porque eu achei que seria um pouco mais fácil de conseguir a publicação aqui no Brasil. O primeiro, né, o protótipo, ele, do Rolling Range, era o Doodle Realms, né? Ou foi o outro jogo diferente? O Rolling Range, o protótipo era Doodle Farm. Ah, Doodle Farm, né? Você chegou a apresentar no Mansão Convida aqui, né, que rolou, acho que em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? No Mansão Convida foi o Doodle Realms. Ah, isso, ó, então Doodle alguma coisa, eu tinha certeza que eu não estava errado. É, e aí o Doodle Realms virou o Cartographer. Sim. E querendo ou não, né, tipo, você super novo aí, entrando de cabeça, muita gente vendo seu nome lá fora, e isso acabou gerando uma boa reputação pra ti, e você acabou sendo contratado na Cominernot, né? Uhum. E atualmente, onde você tá morando em São Paulo, justamente porque você tá trabalhando na Cominernot. E como foi esse processo de contratação? Foi uma coisa que foi por conta do seu trabalho, ou foi por... você aplicou por uma outra vaga que surgiu? Como que foi? Na verdade, eu sempre enchi bastante o saco do Fel pelo Facebook, assim. Era um cara bem chato com ele, na verdade. Eu nem sei como que veio essa contratação. Mas eventualmente ele veio pra mim e conversou sobre morar em São Paulo e tal. E daí essa ideia ficou maturando, e um dia ele veio e me falou que tinha aberto uma vaga aqui e que se eu quisesse eu podia entrar nela, basicamente. Ah, que legal. E foi assim. Cara, parabéns. Primeiramente, parabéns pela contratação na Cominernot. E, obviamente, deve ter informações que você não pode divulgar, né, por conta que você assina contratos e tal. Mas, estando dentro de uma publisher, uma editora como a Cominernot, eu fico imaginando que o processo de criação muda muito, né? Você aprende até talvez processos mais regulamentados dentro de uma linha de pensamento de criação de jogos analógicos, ou não muda muito o processo? Como que é isso aí? É, ele é bem parecido com o que eu já fazia enquanto eu desenvolvia sozinho. Sim. É basicamente como eu falei, né? Desenvolvo o jogo ali no papel, traduzo pro computador, imprimo e testo. Só que ali esse teste consegue ocorrer mais rápido, né? Porque tem uma equipe para testar os jogos. Então, por exemplo, uma mudança que fazendo sozinho um jogo, eu faria uma mudança ali, demoraria uma semana para testar ali, eu posso fazer várias vezes durante o mesmo dia isso. Ah, que legal, cara. É um processo bem acelerado. Eu fico imaginando assim, não sei se, recentemente acho que saiu uma notícia do Anthony Bauza, né, que é o designer do Seven Wonders, que ele criou uma oficina lá na, acho que não sei se é necessariamente na França, assim, numa cidadezinha, e ele ajuda a galera também, cara. Eu fico imaginando o processo assim de vocês aí, uma coisa bem semelhante. É claro que obviamente a minha cabeça pensando, imaginando como que funciona aí dentro, né? Sim, mas eu não sabia dessa oficina, não. Depois eu vou te mandar o link, cara, da oficina do Anthony Bauza, porque é bem legal, cara. Ele corta papel, imprime coisa e tá mão na massa, sabe? É muito bom. Pô, que legal. Eu acredito que a motivação de criar isso é sempre ter gente pra testar, né? E assim, obviamente deve ter mudado a qualidade de vida de criação, né? Só pelo fato de ter alguém disponível pra jogar, porque às vezes você vai querer apresentar um protótipo e às vezes a pessoa não tá, às vezes, no feeling, né? Porque às vezes ela quer tá no evento porque tá querendo jogar um jogo que ela viu no lançamento, ou às vezes não é um caso como Mansão Ruvida, que é exclusivo pra isso. E quando você tá num ambiente que todo mundo tá fazendo essa interação, tá ajudando a desenvolver, dando ideias, assim, deve ser um processo maravilhoso. Sim, sim. Só que ainda assim, parece que o feedback também, até certa parte do desenvolvimento, o feedback é um pouco melhor. Só que eventualmente você tem que colocar o seu jogo e testar com outras pessoas, né? Pessoas que você não conhece. Ah, sim. Que é só assim que você vai conseguir progredir a partir do momento. É, a gente nem chegou a comentar isso, né? Assim, que durante um desenvolvimento em geral, assim, você tem que testar muito, e principalmente com pessoas que você não conhece, que você nunca falou, assim, pra você ver como que o jogo vai conversar com essas pessoas e não você explicando o jogo pra pessoa, né, sabe? É sendo jogado e as pessoas tentando entender a lógica por trás dele, fazendo ele funcionar, né? Eu acho que deve ser um trabalho, assim, que você deve roer a unha e falar assim, por que você não fez aquela ação que é óbvia? Eu fico imaginando nesse sentido, assim. Sim, sim, mas é só assim que você consegue perceber as falhas, né, da sua criação. O Gustavo Spack, aqui de Curitiba, na verdade de Campo Largo, ele perguntou se você tem interesse em desenvolver... Não sei necessariamente agora porque você tá na Community Norte, mas você tem interesse em desenvolver jogos mais pesados, com várias mecânicas, uma agrícola da vida, assim, sabe? Ou você prefere seguir as linhas de jogos mais leves, porque você pode explorar, de certa forma, uma mecânica diretamente? O Spack é um dos meus testadores favoritos. Ele é muito camarada. Eu já joguei várias vezes com ele, um abraço pra você, Spack. Um abração. Eu já tentei criar jogos mais complicados, só que só que o que aconteceu durante o processo foi que eu acabei pegando uma mecânica menor desse jogo grandão que eu acabei gostando mais e desenvolvendo um joguinho pequeno em cima daquilo. Mas eventualmente, em algum momento da minha vida, eu quero criar um jogo grande, isso é certeza. Sim, sim. E você acha que a sua visão de desenvolvedor muda muito por estar dentro de uma empresa que é voltada para jogos de tabuleiro, ou você acha que é só uma consequência, assim, do que você já faz? Assim, não mudou muita coisa, não. Entendi. Ó, pra a gente encerrar aqui, o José Vander Kimura, de Cascavel, ele primeiramente te mandou um abraço pra você, dizendo que você é muito talentoso. Outro abraço. E ele perguntou assim se é muito importante uma pessoa morar fora do país, ou sendo talentoso é possível sobreviver e ter reconhecimento no Brasil. Você acha que, tipo, de certa forma no futuro você vai acabar saindo do país pra trabalhar em outro lugar, ou graças à Community Norte aqui no Brasil você consegue sobreviver com isso? É, eu acho que o mercado ainda é bastante pequeno pra você sobreviver disso aqui no Brasil. Uhum. Mas fazendo do jeito certo, assim, conseguindo contato com editores de fora, eu acho que você consegue sobreviver disso aqui. Sim, o processo seria bem acelerado se você morasse no mesmo país da editora e você conseguisse mostrar esses jogos pra ele pessoalmente, mas é possível sim. Ah, legal. Você falou, né, tipo, tá em crescimento e tal. É da mesma forma, é difícil alguém sobreviver tanto fazendo jogos ou tanto produzindo conteúdo sobre board games, podcasts, vídeos, mídia escrita, né? Isso acaba sendo uma segunda opção, não um trabalho principal, né? Eu imagino que, de certa forma, ainda você deve pegar algum... não necessariamente agora com a Community Note, porque não sei necessariamente se você ganha tal valores e tal. Isso não é o caso que a gente vai abordar aqui. Mas antes da Community Note, eu imaginava que você deveria pegar alguns trabalhos extras, uns freelancers, pilas pra sobreviver, né? Sim. Eu trabalhava num estúdio de jogos digitais antes disso. Aham. E jogos de tabuleiro era a minha diversão, assim, a partir das 6 da tarde, né? É isso aí, então. Agora vou falar seu nome corretamente. Então é isso aí, então. Jordi Adam. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente vai ter um papo aqui de quase 50 minutos. Eu espero que você tenha curtido a nossa discussão aqui. O pessoal mandou várias perguntas, então agradecendo todo mundo que mandou. Se você quiser deixar alguma mensagem pra galera que tá pensando em desenvolver, ou pensando, às vezes, rascunhar e colocar coisas em papel, você tem algum tipo de mensagem ou só simplesmente faça? Eu acho que o mais importante do processo inteiro é você estar se divertindo com aquilo. Ah, sim. Nunca tente criar coisas que para agradar os outros, tente criar coisas que você, para agradar você, basicamente, né? Não pense comercialmente. Não, vou fazer esse jogo porque eu quero que seja um jogo pra bater de frente com Terra Mística, né? Uma coisa assim nesse sentido. Isso não funciona. Com certeza não. Jordi, então muito obrigado mesmo por a gente bater um papo aqui. Eu não sei necessariamente se a gente gravou isso antes, mas eu quero novamente abrir esse espaço aí pra agradecer de coração esse tempo que você disponibilizou pra gente conversar sobre game design e outras coisas. Então valeu mesmo. Bom, brigadão, Tabuzeta, pela oportunidade. Pra conversar sobre isso, eu tô sempre disponível. E é sempre bom conversar com você também, cara. Valeu. Valeu, obrigado, hein, cara. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Abraços e até o próximo turno. Tchau. Tchau.